Un cuerpo morto fue donde yo nací. Son rápido, iría sair dali. Mercenario, treinando así entre sí. Confiando en quien cuidó de mí. Mas mi inocencia vendeu. Você traiu quien de você tanto cuidó. Sua vítima fui eu. Apenas por tres moedas foi meu valor. Não posso entender, você era meu pai. Eu matar você em mim doeu demais. Só quis um porquê, meu bando atrás de mim. Igual uns anos atrás, hoje eu morri. Mercenário por tempo se guavaga. Quando o bando do Falcão veio me atacar. E se você quer me recrutar, o destino é de quem ganhar. Mas em seu bando entrei. De seguir suas ordens, Grift, só eu sou capaz. Amigos formei, 3 anos passaram, eu não sou o mesmo mais. O imortal veio me profetizar. Seu sonho vai tirar a minha vida. E dessa morte eu não vou escapar. Eu não vou escapar. Guarde o trono. Assassinato eu vou cumprir. Mas não podem me descobrir. O garoto me avistar. E espada atravessar. Ele não pode nem falar. É minha culpa. Onde te encontro, ouvindo você falando de sonhos. Que estranho, talvez amigos nós nunca fomos. Então pra ser com você preciso ter um sonho. Ponho minha espada na frente e casca te protejo. É tão difícil pra você, você desse jeito. Todos os sonhos posso ver do meu bando inteiro. E o meu próprio sonho inteiro é meu desejo. O seu sonho não me engolirá. Grift não quer que eu saia, então vamos lutar. Entendo, eu quero meu próprio sonho poder encontrar. Sem te tocar eu posso o derrotar. Você passou depois do bando, eu abandonar. Grift perdeu sonhos e um calabouço eu te encontrei. Mas o Falcão não vai mais voar. Pro rabisco fui eu que te joguei. Isso tudo é minha culpa. Conta! Só por agora morre, você vai pro inferno. Não dá pra voltar. Se nunca mais voltar a ser o mesmo. O que quer nos deixar? Eu vengo nesse e eu não consigo viver nesse lugar. Ao seu ombro tocar. Você que despertar. Você ficou enrolado. E amanhã foram soltar. O eclipse começa. O destino não escolhe. Cicatriz, cicatriz.